convidei ela pra dançar. Perguntei qual vai ser. Me dá seu telefone. Quero te conhecer. Da onde você vem? Você faz o quê? E se o bicho pegar, você vai ficar ou vai correr? Tem o que você quiser. Tem Nike no pé, whisky, Red Bull pra brindar nos rolé. Nós tem disposição, é bonde pesadão. Favelados, milionários, minha conta quase um milhão. Convidei ela pra dançar. Perguntei qual vai ser. Me dá seu telefone, quero te conhecer. Da onde você vem? Você faz o quê? E se o bicho pegar, você vai ficar ou vai correr? Tem o que você quiser. Tem Nike no pé, whisky, Red Bull pra brindar nos rolé. Nós tem disposição, tô forte e pesadão. Favelados, milionários, minha conta quase um milhão. Sul-americanos, pretos VIP. Bebida é Xandão, eu sinto Louis V. No bolso malote, ouro no cordão. Um flash pro Instagram, os moleque tá patrão. Bota os grave na nave e deixa tremer o chão. E o perfume importado exala a sedução. Tipo Austa Brasil, os moleque é zica tio. Você não gosta, mas sua mina faz. Põe esse rock na mesa, quero ver ela descer. E a pista pega fogo ao som do DJ FB. Favela tá no ar, então pode se envolver. Tem um alô, convidei ela pra dançar. Perguntei qual vai ser. Me dá seu telefone, quero te conhecer. Da onde você vem? Você faz o quê? E se o bicho pegar, você vai ficar ou vai correr? Tem o que você quiser. Tem Nike no pé, whisky, Red Bull pra brindar nos rolé. Nós tem disposição, tô forte e pesadão. Favelados, milionários, na conta quase um milhão. Ei, final da noite tem suíte e jacuzzi. É os favelados tipo artista de Hollywood. Ela disse que o sabor dela é tutti frutti. Depois pediu por favor, use e abuse. Yeah, essa garota é demais. Rebola e pede mais e desse jeito a casa cai. Yeah. Ei, essa garota é demais. Rebola e pede mais e desse jeito a casa cai. Yeah. Põe seu rock na mesa, quero ver ela descer. E a pista pega fogo ao som do DJ FB. Favela tá no ar, então pode se envolver. Tem um alô, convidei ela pra dançar. Yeah, não tem qual vai ser. Me dá seu telefone, quero te conhecer. Da onde você vem? Você faz o quê? E se o bicho pegar, você vai ficar ou vai correr? Tem o que você quiser. Tem Nike no pé, whisky, Red Bull pra brindar nos rolé. Nós tem disposição, tô forte e pesadão. Favelados, milionários, da conta quase um milhão. Yeah.